dias que passo bebendo, quantas noites que não tenho sono, que passo acordado em meu leito, no mais triste e cruel abandono. Nem que eu queira esconder, não consigo, pois erros por mim praticado. Se no júri do amor fui um réu, foi bem justo eu ser condenado. E os meus filhos nem sei como vivem, se me odeiam, confesso, nem sei. Se me julgam culpado de tudo, eu entrego nas mãos de Deus. Pois um homem que sofre inocente, por direito merece perdão. Reconheço minha culpa, é demais, sofre e chora, pobre coração. Que passo bebendo, quantas noites que não tenho sono, que passo acordado em meu leito, no mais triste e cruel abandono. Nem que eu queira esconder, não consigo, os erros por mim praticados. Se no júri do amor fui um réu, eu ser condenado. E os meus filhos nem sei como vivem, se me odeiam, confesso, nem sei. Se me julgam culpado de tudo, eu entrego nas mãos de Deus. Pois um homem que sofre inocente, por direito merece perdão. Reconheço minha culpa.